fácil esquecer você. O destino foi tão cruel. Da nossa história sou dependente. Eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te amo. Eu só sei amar você. E sem você sofro na solidão. Foi o destino quem tirou você. Mas te espero, te espero, te espero, te amo. Me viciei em amar você. Conto as horas pra te rever. Nosso amor não envelheceu. Em meu peito permaneceu. Te rever.